Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. O sutta que nós vamos estudar hoje é o Maha Dukkha Kanda Sutta, o sutta de número 13 do Majjhima Nikaya. O título em português é O Grande Discurso da Massa de Sofrimento. Também poderíamos dizer dos agregados de sofrimento, já que o título do sutta fala em Kanda. Neste sutta, o Buda vai tratar de três temas. Em primeiro lugar, os prazeres sensuais, e depois a forma material e, por fim, as sensações. Então, dando início à leitura do sutta, assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savati, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Relembrando que esse parque de Anathapindika foi o primeiro monastério dado ao Buda e à Sangha dos Bicos pelo próprio Anathapindika. E foi nesse monastério onde o Buda passou a maior parte dos retiros das chuvas. Continuando com o sutta. Então, ao amanhecer, vários bicos se vestiram e, tomando as suas tigelas e os mantos externos, foram para Savati para esmolar alimentos. Então eles pensaram, ainda é muito cedo para esmolar alimentos em Savati. E se nós fôssemos até o parque dos errantes de outras seitas? E assim, eles foram até o parque dos errantes de outras seitas e, ao chegar, os cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, eles se sentaram a um lado. Nesta época na Índia, era bastante comum que os governantes davam o seu apoio a várias religiões. E muitos deles estabeleceram parques, onde os representantes dessas distintas religiões poderiam se alojar e participar de encontros e debates com outros representantes de outras religiões. Continuando com o sutta, os errantes lhes disseram: amigos, o contemplativo Gotama descreve a completa compreensão dos prazeres sensuais, e nós também. O contemplativo Gotama descreve a completa compreensão da forma material, e nós também. O contemplativo Gotama descreve a completa compreensão das sensações, e nós também. Qual é então a distinção, amigos? Qual é a variação? Qual é a diferença entre o ensinamento do Dhamma, do contemplativo Gotama, e o nosso, entre as instruções dele e as nossas? Completa compreensão, que em Pali é parinha, é um termo técnico bastante importante no budismo. Foi exatamente esse o termo que o Buda empregou para explicar qual tarefa que deve ser realizada em relação à primeira nobre verdade. Ou seja, ele disse que a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, deve ser completamente compreendida. Os comentários explicam que parinha também pode ter, além do significado de completa compreensão, também pode significar superação ou abandono. E os errantes de outras seitas, o comentário também explica, identificam a completa compreensão ou o abandono dos prazeres sensuais com o primeiro jhana e o abandono da forma material com os mundos de existência imaterial e o abandono das sensações com o mundo de existência sem percepção. Ou seja, todas essas três situações são situações que no budismo não significam a completa compreensão ou o abandono, mas sim um estado temporário. O Buda, em contrapartida, ele descreve a completa compreensão dos prazeres sensuais com o caminho do que não retorna, e a completa compreensão ou completo abandono da forma material e sensações com o caminho do Arahat. Continuando com o sutta, então aqueles bicos nem aprovaram nem desaprovaram as palavras dos errantes. Sem dizer isto ou aquilo, eles se levantaram dos seus assentos e foram embora pensando: devemos entender o significado dessas palavras na presença do abençoado. Depois de haver esmolado alimentos em Savati e de haver retornado, após a refeição, eles foram até o abençoado. E depois de cumprimentá-lo, sentaram ao lado e relataram o que havia ocorrido. O abençoado disse: bicos, Os errantes de outras seitas, que assim falam, devem ser questionados da seguinte forma: mas, amigos, qual é a gratificação? Qual é o perigo? E qual é a escapatória no caso dos prazeres sexuais? Qual é a gratificação? Qual é o perigo? E qual é a escapatória no caso da forma material? Qual é a gratificação? Qual é o perigo? E qual é a escapatória no caso das sensações? Sendo questionados dessa forma, os errantes de outras seitas irão fracassar na exposição desse assunto. E mais ainda, eles irão se meter em dificuldades. Por que isso? Porque não é o território deles. Bicos, eu não vejo ninguém no mundo com seus devas, maras e brahmas, esta população com seus contemplativos e brâmanes, seus príncipes e o povo, que pudesse satisfazer a mente com uma resposta a essas questões, exceto o Tathagata ou os seus discípulos, ou alguém que tenha aprendido com eles. No caso de gratificação, a tradução literal da palavra em pali, que é assada, seria um sabor doce. O perigo também pode ser interpretado como desvantagem. E alguém que foque apenas na gratificação e ignore os perigos pode sofrer consequências extremamente danosas, como, por exemplo, no caso de drogas que levam ao vício. E uma imagem que é empregada para ilustrar esses termos, a gratificação, o perigo e a escapatória, é como se alguém estivesse numa sala, num prédio, cercado de coisas atrativas e agradáveis. Comidas, bebidas, pessoas, música, vários tipos de entretenimento. E isso tudo seria fonte de satisfação, de gratificação, esse sabor doce dos prazeres dos sentidos. Mas se essa pessoa olhasse pela janela do prédio, ela se daria conta de que os andares superiores estariam em chamas. E ao ver isso, ela se dá conta do perigo que está correndo estando ali onde ela está. E ao ver esse perigo, a pessoa busca pela saída de emergência e essa é a escapatória do perigo. Continuando com o sutta, o Buda agora vai falar sobre os prazeres sensuais. E o que, Bicos, é a gratificação no caso dos prazeres sensuais? Bicos, existem esses 5 elementos do prazer sensual. Quais 5? Formas percebidas pelo olho, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sons percebidos pelo ouvido, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Aromas percebidos pelo nariz, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sabores percebidos pela língua, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Tangíveis percebidos pelo corpo, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Esses são os 5 elementos do prazer sensual. Agora, o prazer e a alegria que surgem na dependência desses 5 elementos do prazer sensual são a gratificação no caso dos prazeres sensuais. Ou seja, qualquer coisa que surja em qualquer um dos meios dos sentidos que são agradáveis e desejáveis são aquilo que geram os prazeres sensuais. E a gratificação é simplesmente o prazer em si. Continuando com o sutta, e o que, Bicos, é o perigo no caso dos prazeres sensuais? Aqui, Bicos, por conta da atividade pela qual um membro de um clã ganha a vida, quer seja registrando ou contabilizando, ou calculando, ou cultivando, ou comerciando, ou administrando, ou como arqueiro, ou a serviço do rei, ou qualquer outra atividade que seja, ele tem que enfrentar o frio, ele tem que enfrentar o calor, ele se fere pelo contato com moscas varejeiras, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes. ele se arrisca a morrer de fome e sede. Agora, esse é um perigo no caso dos prazeres sensuais, uma massa de sofrimento visível no aqui e agora, tendo o prazer sensual como condição, tendo o prazer sensual como fonte, tendo o prazer sensual como base, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais. Ou seja, o que o Buda está descrevendo agora é o tipo de sofrimento e desconforto que surge do trabalho de cada um. Existe um termo nesse parágrafo que é bastante importante, que é visível no aqui e agora. Em Pali é sandítico, que também aparece como uma das qualidades do Dhamma. Para recordar as qualidades do Dhamma, eu vou ler agora um parágrafozinho onde descreve as qualidades do Dhamma. O Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos. No caso desse termo aqui e agora, Ajahn Brahmavamsa enfatiza que a melhor tradução para sandítico, na verdade, seria visível nesta vida, ao invés de aqui e agora, como tem sido traduzido costumeiramente. Visível nesta vida significa, ao contrário de outras religiões, em que a realização ocorre apenas numa outra vida. Ou seja, o Dhamma é para ser realizado nesta mesma vida. Continuando com o sutta, se nenhum bem é recebido pelo membro de um clã ao se empenhar e se esforçar no seu trabalho, ele fica triste, se angustia e lamenta. Ele chora batendo no peito e fica perturbado, clamando: meu trabalho é em vão, meu esforço infrutífero. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, uma massa de sofrimento visível no aqui e agora, tendo o prazer sensual como condição, tendo o prazer sensual como fonte, tendo o prazer sensual como base, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais. Se algum bem é recebido pelo membro de um clã ao se empenhar e se esforçar no seu trabalho, ele experimenta dor e angústia ao protegê-lo. Como farei para que nem reis nem ladrões roubem os meus bens, nem o fogo os queime, nem as águas os carreguem, nem herdeiros odiosos os levem? E enquanto ele guarda e protege os seus bens, reis ou ladrões os roubam, ou o fogo os queima, ou as águas os carregam, ou herdeiros odiosos os levam. E ele fica triste, se angustia e lamenta. Ele chora, batendo no peito e fica perturbado, clamando: o que eu tinha, não tenho mais. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, tendo como causa, simplesmente, os prazeres sensuais. Além disso, tendo o prazer sensual como condição, tendo o prazer sensual como fonte, tendo o prazer sensual como base, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais, reis brigam com reis, nobres com nobres, brâmanes com brâmanes, chefes de família com chefes de família, a mãe briga com o filho com a mãe, o pai com o filho com o pai, o irmão briga com o irmão com a irmã com o irmão, o amigo com o amigo. E nas suas brigas, rixas e disputas, eles se atacam uns aos outros com as mãos, pedras, paus ou facas. E com isso eles causam a si próprios a morte ou sofrimento mortífero. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais. Além disso, tendo o prazer sensual como condição, os homens tomam espadas e escudos e afivelam arcos e coldres e eles se lançam na batalha. Concentrados em fila dupla, com flechas e lanças voando e espadas cintilando. E ali, eles são feridos por flechas e lanças e as suas cabeças são decepadas por espadas. E com isso, eles causam a si próprios a morte ou sofrimento mortífero. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, tendo como causa, simplesmente, os prazeres sensuais. Além disso, tendo o prazer sensual como condição, Os homens tomam espadas e escudos e afivelam arcos e coldres. E eles se lançam contra bastiões escorregadios, com flechas e lanças voando e espadas cintilando. E ali eles são feridos por flechas e lanças e molhados com líquidos ferventes e esmagados sob objetos pesados. E as suas cabeças são decepadas por espadas. E com isso eles causam a si próprios a morte ou sofrimento mortífero. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais. Além disso, tendo o prazer sensual como condição, homens arrombam casas, pilham riquezas, cometem o roubo, emboscam nas estradas, seduzem as mulheres dos outros e, quando capturados, os reis lhes infligem muitos tipos de tortura. Os reis fazem com que eles sejam açoitados com chicotes, golpeados com varas, golpeados com clavas, as mãos são cortadas, os pés são cortados, as mãos e os pés são cortados, as orelhas são cortadas, o nariz é cortado, as orelhas e o nariz são cortados. Eles são sujeitos ao pote de mingau, ao barbeado com a concha polida, à boca de rarro, à grinalda ardente, à mão ardente, às lâminas de capim, à túnica de casca de árvore, ao antílope, aos ganchos de carne, às moedas, à conserva em desinfetante, ao pino que gira, ao colchão de palha enrolado. Os comentários dão uma explicação bastante detalhada, uma descrição impressionante de cada uma dessas formas de tortura. Continuando com Sutta, eles são molhados com óleo fervente, atirados para serem devorados pelos cães, empalados vivos em estacas, decapitados com espadas. E com isso, eles causam a si próprios a morte ou sofrimento mortífero. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais. Os perigos que foram descritos até agora são chamados de uma massa de sofrimento visível no aqui e agora, ou seja, nesta vida. Em Pali seria Sanditiko Dukkha Kando. E o próximo parágrafo que vem a seguir é chamado de uma massa de sofrimento na vida que está por vir, o que acaba reforçando a tradução que o Ajahn Brahm prefere, de que, na verdade, o sandítico neste sutta deve ser interpretado como nesta vida. Então, continuando com a leitura do sutta, além disso, tendo o prazer sensual como condição, tendo o prazer sensual como fonte, tendo o prazer sensual como base, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais, as pessoas se entregam ao comportamento impróprio com o corpo, linguagem e mente. Tendo feito isso, na dissolução do corpo, após a morte, elas reaparecem num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Agora, esse também é um perigo no caso dos prazeres sensuais, uma massa de sofrimento na vida que está por vir, tendo o prazer sensual como causa, o prazer sensual como fonte, o prazer sensual como base, tendo como causa simplesmente os prazeres sensuais. E o que, Bicos, é a escapatória no caso dos prazeres sensuais? É a remoção do desejo e cobiça, o abandono do desejo e cobiça pelos prazeres sensuais. Essa é a escapatória no caso dos prazeres sensuais. Há um outro sutta no Majjhima Nikaya que também trata desse mesmo tema, deste discurso, que é o Chula Dukkha Kanda Sutta, ou o pequeno discurso da massa de sofrimento. É o sutta número 14 do Majjhima Nikaya. Nesse sutta, com relação aos prazeres sensuais, a escapatória dos prazeres sensuais, o Buda diz o seguinte: embora um nobre discípulo tenha visto com clareza como na verdade é, com correta sabedoria, que os prazeres sensuais oferecem pouca satisfação, muito sofrimento e muito desespero, e que tão grande perigo existe neles, enquanto ele não tiver alcançado o êxtase e prazer que estão afastados dos prazeres sensuais, afastados dos estados prejudiciais, ou algo ainda mais pleno de paz do que isso, ele ainda poderá ser atraído pelos prazeres sensuais. Explicando, o êxtase e prazer que estão afastados dos prazeres sensuais é o êxtase e prazer que pertencem ao primeiro e ao segundo jhana. E os estados ainda mais plenos de paz do que isso são os jhanas mais elevados, ou seja, o terceiro e o quarto e assim por diante. Continuando com a leitura desse outro sutta, mas quando um nobre discípulo tiver visto com clareza, como na verdade é, com correta sabedoria, que os prazeres sensuais oferecem pouca satisfação, muito sofrimento e muito desespero, que tão grande perigo existe neles, e tiver alcançado o êxtase e prazer que estão afastados dos prazeres sensuais, afastados dos estados prejudiciais, ou algo ainda mais pleno de paz do que isso, ele não será mais atraído pelos prazeres sensuais. Esse trecho descreve com clareza a substituição dos prazeres sensuais pelos prazeres dos jhanas. Ou seja, que o abandono dos prazeres sensuais acaba ocorrendo através da experiência dos prazeres dos jhanas. E mais abaixo, no sutta, o Buda vai novamente falar um pouco sobre os jhanas. Então, continuando com a leitura do sutta que nós estamos estudando, que esses contemplativos e brâmanes, que não compreendem como na verdade é a gratificação como gratificação, o perigo como perigo, e a escapatória como escapatória, no caso dos prazeres sensuais, possam eles mesmos compreender completamente os prazeres sensuais ou instruir outra pessoa de modo que ela possa compreender completamente os prazeres sensuais, isso é impossível. Que esses contemplativos e brâmanes, que compreendem como na verdade é a gratificação como gratificação, o perigo como perigo, e a escapatória como escapatória, no caso dos prazeres sensuais, possam eles mesmos compreender completamente os prazeres sensuais, ou instruir outra pessoa de modo que ela possa compreender completamente os prazeres sensuais, isso é possível. Apenas relembrando que compreender completamente também pode ser interpretado como abandonar. Ou seja, alguém que tenha abandonado pode instruir uma outra pessoa também sobre como abandonar. O segundo tópico que o Buda vai tratar neste sutta é a forma material. E o que, Bicos, é a gratificação no caso da forma material? Suponham que houvesse uma jovem da classe dos nobres, ou da classe dos brâmanes, ou da casa de um chefe de família, no seu 15º ou 16º aniversário, nem muito alta, nem muito baixa, nem muito magra, nem muito gorda, nem com a tez muito escura, nem muito clara. A sua beleza e graciosidade estão no seu auge? Sim, venerável senhor. Agora, o prazer e a alegria que surgem na dependência dessa beleza e graciosidade são a gratificação no caso da forma material. E o que, Bicos, é o perigo no caso da forma material? Mais tarde, alguém poderá ver aquela mesma mulher com 80, 90 ou 100 anos, idosa, curvada como o suporte de um teto, redobrada, apoiada numa bengala, cambaleante, frágil, a juventude perdida, os dentes quebrados, os cabelos grisalhos, careca, enrugada, com os membros todos manchados. O que vocês pensam, Bicos? A antiga beleza e graciosidade desapareceram e o perigo se tornou evidente? Sim, venerável senhor. Bicos, esse é o perigo no caso da forma material. Além disso, alguém poderá ver aquela mesma mulher aflita, sofrendo e gravemente enferma, deitada suja em seu próprio excremento e urina, levantada por alguns e deitada por outros. O que vocês pensam, Bicos? A antiga beleza e graciosidade desapareceram e o perigo se tornou evidente? Sim, venerável senhor. Bicos, esse também é o perigo no caso da forma material. Além disso, alguém poderá ver aquela mesma mulher como um cadáver descartado num cemitério, um, dois ou três dias morta, inchada, lívida e ressumando matéria. O que vocês pensam, Bicos? A antiga beleza e graciosidade desapareceram e o perigo se tornou evidente? Sim, venerável senhor. Bicos, esse também é o perigo no caso da forma material. Além disso, alguém poderá ver aquela mesma mulher como um cadáver descartado num cemitério, sendo devorada por corvos, gaviões, urubus, cães, chacais ou vários tipos de vermes. Um esqueleto com carne e sangue mantidos unidos pelos tendões. Um esqueleto descarnado, lambuzado de sangue, mantido unido pelos tendões. Ossos desconectados, espalhados em todas as direções. Aqui um osso da mão, ali um osso do pé, aqui um osso da perna, ali um osso das costelas, aqui um osso do quadril, ali um osso da coluna, aqui o crânio. Ossos esbranquiçados com a cor das conchas. Ossos empilhados com mais de um ano. Ossos apodrecidos e convertidos em pó. O que vocês pensam, Bicos? A antiga beleza e graciosidade desapareceram e o perigo se tornou evidente? Sim, venerável senhor. Bicos, esse também é o perigo no caso da forma material. E o que, Bicos, é a escapatória no caso da forma material? É a remoção do desejo e cobiça, o abandono do desejo e cobiça pela forma material. Essa é a escapatória no caso da forma material. Uma outra forma de colocar isto é que a escapatória está baseada na atitude ou na percepção em relação à forma material e, da mesma forma, também em relação aos desejos sensuais. Continuando com a leitura do sutta, que esses contemplativos e brâmanes, que não compreendem como na verdade é a gratificação como gratificação, o perigo como perigo, e a escapatória como escapatória, no caso da forma material, possam eles mesmos compreender completamente ou abandonar a forma material, ou instruir outra pessoa de modo que ela possa compreender completamente ou abandonar a forma material, isso é impossível. Que esses contemplativos e brâmanes, que compreendem como na verdade é a gratificação como gratificação, o perigo como perigo e a escapatória como escapatória, no caso da forma material, possam eles mesmos compreender completamente ou abandonar a forma material, ou instruir outra pessoa de modo que ela possa compreender completamente ou abandonar a forma material, isso é possível. Agora vamos passar ao terceiro tópico do sutta, que são as sensações. Ajahn Brahmavamsa também prefere traduzir sensações neste sutta como experiência, pois diz ele que essa palavra transmite um caráter mais profundo a este capítulo do sutta. E para explicar as sensações ou experiências, o Buda escolhe o mais refinado e exaltado tipo de prazer na experiência mundana, que é a felicidade e a paz dos jhanas. Então, continuando com a leitura do sutta, e o que, Bicos, é a gratificação no caso das sensações ou experiências? Aqui, Bicos, um bico afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Explicando o pensamento aplicado e sustentado, deve ser entendido como o movimento da mente em direção ao objeto, não o pensamento discursivo. E a sustentação, o pensamento sustentado, seria a sustentação da mente no objeto de meditação. E afastamento, no caso, não significa o afastamento físico, mas sim o afastamento da mente dos cinco sentidos e também dos obstáculos. Continuando com a leitura do Sutta, em tal ocasião, ele não opta pela sua própria aflição, pela aflição de outrem ou pela aflição de ambos. Nessa ocasião, ele sente sensações que estão isentas de aflições. A maior gratificação, no caso das sensações, é estar livre de aflições, eu digo. Este enunciado é bastante profundo. Quantas experiências no mundo não ocorrem ao custo das aflições dos outros, na medida em que a nossa felicidade depende da infelicidade de alguém outro, de tomar alguma coisa de alguém outro, numa situação ganha-perde. Por exemplo, se a gente imaginar algo bem corriqueiro, para que o nosso time de futebol ganhe, é necessário que o adversário perca. Ou seja, a nossa alegria depende da tristeza dos outros. Nos jhanas, a experiência é completamente interior e não depende absolutamente de ninguém. Não toma nada de ninguém. Não causa nenhum tipo de dano ou aflição a ninguém. Não subjuga ou domina ninguém. Se a nossa felicidade depende da infelicidade de alguém outro, essa pessoa, logicamente, vai tentar dar um fim nisso. Enquanto que a felicidade dos jhanas, já que ela não depende de ninguém, não precisa ter um fim. Essa é a felicidade que está absolutamente isenta de aflição, ou seja, a felicidade dos jhanas. Continuando com o Sutta, além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bhikkhu entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, ele entra e permanece no terceiro jhana. Com o completo desaparecimento da felicidade, ele entra e permanece no quarto jhana. Em tal ocasião, ele não opta pela sua própria aflição, pela aflição de outrem ou pela aflição de ambos. Nessa ocasião, ele sente sensações que estão isentas de aflições. A maior gratificação, no caso das sensações, é estar livre de aflições, eu digo. E o que, bhikkhus, é o perigo no caso das sensações? As sensações são impermanentes, insatisfatórias e sujeitas à mudança. Esse é o perigo no caso das sensações. Ou seja, mesmo o prazer e a paz tão sublime dos jhanas têm esse defeito, têm essa desvantagem. Elas são impermanentes, estão sujeitas à mudança e, devido a isso, em última análise, acabam sendo insatisfatórias. E o que, bhikkhus, é a escapatória no caso das sensações? É a remoção do desejo e cobiça, o abandono do desejo e cobiça pelas sensações. Essa é a escapatória no caso das sensações. Que esses contemplativos e brâmanes, que não compreendem como na verdade é a gratificação como gratificação, o perigo como perigo e a escapatória como escapatória no caso das sensações, possam eles mesmos abandonar as sensações ou instruir outra pessoa de modo que ela possa abandonar as sensações, isso é impossível. Que esses contemplativos e brâmanes, que compreendem como na verdade é a gratificação como gratificação, o perigo como perigo e a escapatória como escapatória no caso das sensações, possam eles mesmos abandonar as sensações ou instruir outra pessoa de modo que ela possa abandonar as sensações, isso é possível. Isso foi o que disse o abençoado. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Na página do podcast, eu também incluí alguns links para alguns outros sutas que também tratam desse tema dos prazeres sensuais e das sensações. Muito obrigado a todos.